Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. O programa que lhe faz companhia entre as 8h30 e as 9 da noite, de terça a sexta-feira. Isto até esta semana. Esta semana o programa Musicália vai, como já é do vosso conhecimento, terminar. Pois muito bem. Mas este espaço radiofónico ainda tem algumas coisas para lhe trazer. Habitualmente, às quartas-feiras trago-lhe sempre um artista. Mas hoje vou trazer aqui, não um artista em geral, mas seis temas de seis artistas que aqui abordamos ao longo deste ano e dois meses, sensivelmente. Pronto, um ano e meio, um mês e meio, para sermos mais justos. Eu vou trazer-vos todos eles artistas portugueses. Também ajudamos a promover tanto quanto possível a música portuguesa. E vamos começar com uma música do Rui Veloso. Não estou a recordar exatamente o dia em que foi, mas foi no mês de junho do ano passado que abordamos a carreira de Rui Veloso. Ele que nos vai trazer aqui o tema Já Não Há Canções de Amor. Ainda para ouvir também a voz de Paulo Gonzo com o tema Pagar Para Ver. Foi por bandas de setembro que falamos neste senhor que na década, ou na viragem do novo milénio, melhor dizendo, teve alguns problemas e, enfim, que acabaram por fragilizar a sua voz. Hoje em dia, Paulo Gonzo ainda canta, mas quem ouve gravações de 93 ou de 2001, certamente nota demasiadas diferenças para apenas 8 anos. Isso explica-se, como já aqui na altura falamos, por alguns problemas que, entanto, foram surgindo na vida do cantor Paulo Gonzo. Vamos aqui ouvir uma versão ainda anterior a essa fase mais complicada da vida de Paulo Gonzo e das suas cordas vocais. Vamos ouvir Pagar Para Ver. Estes são os dois temas que vão dar início à 236ª e antepenúltima edição de Musicália. Apaixonar-me outra vez. Pagar

para um dia escrever que tu és a mulher que eu quero amar. Quem me dera fazer poesia inspirada na minha paixão, inventar sofrimento, agonia, um amor de Platão. Quem me dera chamar-te de musa em sonetos e coisas fatais, numa escrita solene e confusa com palavras a mais. Eu não sou poeta, não, não sou poeta, nunca fui um grande sofredor. Eu não sou poeta, não, não sou poeta, não te sei falar de amor. Eu não sou poeta, não, não sou poeta, nunca fui um grande sofredor. Eu não sou poeta, não, não sou poeta, não te sei falar de amor. Mas se eu fosse um poeta dotado, ou se ao menos julgasse que sim, falaria com ar afetado, aprenderia latim. Só faria canções eruditas, e se as ditas ninguém entendesse, rematava com frases bonitas para o que desse e viesse. Eu não sou poeta, não, não sou poeta, nunca fui um grande sofredor. Eu não sou poeta, não, não sou poeta, não te sei falar de amor. Eu não sou poeta, não, não sou poeta, nunca fui um grande sofredor. Eu não sou poeta, não, não sou poeta, não te sei falar de amor. Eu não sou poeta, não, não sou poeta, nunca fui um grande sofredor. Eu não sou poeta. E assim chegamos ao final da edição número 236 e antepenúltima do programa Musicália. Agora trago-lhe duas fadistas neste caso. Cátia Guerreiro, que aqui abordamos em agosto do ano passado. Se a memória não me traiçoa, foi no dia 17 que abordamos aqui, falamos aqui da carreira de Cátia Guerreiro. Ora, já agora faz-se contas, por acaso não foi, foi no dia 18. Terá sido nessa semana do dia 18. Vamos ficar com o Vida dos Malmequeres e, para fechar, vamos ficar com alguém que abordamos muito recentemente aqui, há mais concretamente duas semanas, Ana Moura. Aqui vamos ouvir o tema Aconteceu, e é ao som destes dois fados e destas duas fadistas que fechamos esta edição do programa musical. Hoje não há Portugal de Les a Les, mas na próxima semana vai haver, aliás, vai haver para a semana, é um facto, mas não era bem isso que eu ia dizer. E dizer que daqui a pouco, às 22h30, chega mais um Desperto Antena. Quanto ao Musicália, irá iniciar a sua penúltima edição amanhã, também às 8h30 da noite. Fique bem, boa noite e até amanhã. Dizes que me quer bem, quem de mim anda a fugir? Nos folhei o mal me quer, no lindo jardim de Santarém. Mal me quer, bem me quer, muito longe está quem me quer bem. O mal me quer pequenino, disse um dia a linda rosa. Te chamarem rainha, não sejas tão orgulhosa. Desfolhei o mal me quer, no lindo jardim de Santarém. Mal me quer, bem me quer, muito longe está quem me quer bem. Mal me quer não é constante, mal me quer muito varia. 13 dias longe está quem me quer bem. Onde foi que nos perdemos?